guerra, a fome, a destruição, a miséria, as pessoas doentes. Nós podemos voltá-los para ver as rosas, o irmão sol, os irmãos passarinhos. Nós podemos voltá-los para o riso das crianças. A mediunidade, do mesmo modo, é neutra, educando-a com o Evangelho de Jesus. Com o estudo do Livro dos Médiuns, das obras básicas, nós transformaremos isto em um grande instrumento de auxílio, de cura da depressão e de também de socorro a muitas pessoas. Joana de Ângeles nos diz que uma encarnação com a mediunidade bem trabalhada vale por duas encarnações. Bezerra de Menezes é recebido no mundo espiritual por centenas de espíritos cantando hosanas, prestando gratidão àquele que foi o médico dos pobres, mas também doutrinador na Federação Espírita Brasileira. Então, a mediunidade não é um defeito, não é uma doença, mas é uma verdadeira bênção em nossas vidas. Nazareno, mas eu não sou médium, como é que eu posso ajudar? Eu, como não sou médium ostensivo, fui trabalhar como doutrinador, na época, em Fortaleza, no Grupo Espírita Paulo Estevão. Eu sou o único espírita em minha família, e minha mãe, muito católica, quando soube, me disse: meu filho, não vá não, pelo amor de Deus, não faça isso. Você não tem medo, não, desses espíritos virem lhe perseguir? Mas a suave inspiração me chegou dizendo: mamãe, nós temos que ter medo, mamãe, é de fazer o mal e nunca, jamais, de fazer o bem. Estaremos ali socorrendo aqueles espíritos, auxiliando-os, levando-os para regiões felizes no mundo espiritual, tirando-os das trevas, reencontrando suas famílias, auxiliando-os a serem mais felizes, conquistando amigos no mundo maior. Então, há no movimento espírita um grande receio de ser doutrinador. Não tenhamos, tenhamos boa vontade. Seremos inspirados pelos bons espíritos naquele momento. Então, vamos nos socorrer da mediunidade para cuidar também da nossa depressão. Vamos analisar então. Se for para mim, eu não posso atender. Vamos olhar isso sempre, meus amigos, com os olhos do amor. Porque às vezes a gente olha para o companheiro que deixou o celular ligado e olhamos com um sentimento de reprovação. E os espíritos que estão aqui se utilizando de nossos fluidos para socorrerem tantos desencarnados, muitos estão aqui em estado de hebetação. Muitos estão aqui sofrendo muito de depressão, sem consciência, inclusive. Muitos aqui sentirão sono, abrirão a boca, doando fluidos. Se nós não tivermos o pensamento vigilante, aqueles fluidos estarão de má qualidade, prejudicando o trabalho espiritual. Então, quando o companheiro chega atrasado na casa espírita, chega atrasado no grupo de estudo, em vez de olharmos para ele com má vontade, com repreensão, digamos ao contrário: meu amigo, que bom que você conseguiu chegar. E a vibração vai lá para cima. E depois o monitor, em separado, chega para ele e diz: meu amigo, nós percebemos que você está chegando atrasado. Você está com algum problema? Você gostaria de mudar de horário? De hoje mudar de dia? O que é que nós podemos fazer para ajudar? Mas nós não fazemos assim. Nós criticamos, nós condenamos, como os antigos fariseus, os antigos doutores da lei. E prejudicamos o trabalho da espiritualidade. Então, a disciplina é muito importante, mas a disciplina mais importante é a disciplina conosco e não a disciplina com o nosso irmão. Tem lugares aqui na frente, tá, pessoal? Tem cadeiras aqui sobrando. A disciplina é muito importante, nos diz André Luiz. Se você não acredita no poder dela, observe um carro sem freios. Mas a disciplina importante é a conosco e não com os nossos irmãos. Quem te nomeou o juiz do teu irmão? Ah, Nazareno, mas está aqui na doutrina espírita que as três regras são disciplina, disciplina e disciplina. Quem aqui estudou direito, por favor, levante a mão. Alguém que já estudou ou estuda direito? Eu não vou fazer perguntas, eu prometo. Somente uma pessoa, duas? Como é que a gente interpreta uma frase numa lei, num artigo, uma frase solta? A gente pode interpretar literalmente? Não é? Temos que ver se ela está de acordo com o artigo, com o caput, se ela está de acordo com o ordenamento jurídico, se não fere uma lei complementar à Constituição Federal da República, se ela não foi